ainda que muitos não creiam em tua palavra, ainda que muitos insistam em não te louvar, ainda que muitos não creiam em tua existência, eu sinto a tua presença em todo lugar. Ainda que muitos não queiram louvar o teu nome e preferem as coisas do mundo que aqui vão ficar, ainda que muitos padeçam ao léu dos perigos, eu quero seguir pela vida vivendo contigo. Tu és o meu Pai, tu és o meu Deus, servir-te eu prefiro. És o meu alimento, és o ar que respiro. Em tua presença eu dobro os joelhos meus. Tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, minha segurança. Tu és minha paz, minha eterna esperança. Em tudo dependo de ti. Ainda que os homens insistam em suas vinganças e pobres crianças pereçam sem lar e sem pão, ainda existe uma cruz encravada no monte e a fonte de sangue que jorra a ressurreição. Ainda que muitos milhões ignorem a Bíblia e até menosprezem a igreja de Cristo aqui, se faz necessário que eu mostre a cruz do Calvário, se faz necessário que eu dê testemunho de ti.